adianta que eu não vou, se lá não tem samba. Eu não vou, não vou, pois o que eu quero é só sambar. É só sambar, é só sambar, amor. Pois hoje eu estou inspirado. Quero ir a um samba bem animado. Quero mostrar para você, meu amor, como eu sei sambar. Eu vou. Pois hoje eu estou inspirado. Quero ir a um samba bem animado. Quero mostrar para você, meu amor, como eu sei sambar. Eu vou. Não adianta que eu não vou, se lá não tem samba. Eu não vou, não vou, pois o que eu quero é só sambar. É só sambar, é só sambar, amor. Dondim, din din din don, dondim.